Legislativo da Aquarense, minha colega vereadora Cirlei, cumprimentando-a, cumprimento as demais colegas vereadoras, vereadores, ao público que prestigia essa noite, os ouvintes da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação que nos acompanham. Inicio externando alguns encaminhamentos que fiz ao Executivo, na pessoa da Secretaria Distrital de Padilha, onde está sendo realizado. São melhorias que foram solicitadas para, na localidade de Batingueira, onde está sendo realizado a roçada, onde está sendo realizado alguns ensaibramentos, mas, na verdade, o que nós queremos é o mutirão. E o secretário, há dias atrás, se mostrou disposto a realmente fazer os mutirão, então, com certeza, aquela comunidade, logo com o cessar das chuvas, será atendida do modo mais rápido possível, né, melhorando as estradas e assim a sua condição no acesso. Hoje apresentei e foi aprovado nessa casa um projeto de minha autoria que institui no município o Dia do Condutor Escolar. Importante nós valorizarmos essa classe, porque, na verdade, são homens e mulheres que estão ali à frente do volante, conduzindo o nosso bem maior, que são nossos filhos, né, nossas crianças, nossos jovens, adultos, que são o futuro de amanhã, que estão ali preocupados na busca com conhecimento, né? Isto é o desenvolvimento de nosso município que está sendo transportado, né? Então, essas pessoas que o fazem são pessoas realmente que são comprometidas, dedicadas, né? São pais, são mães, que estão ali zelando por nossos filhos e por todos os nossos alunos, né? Então, fica instituído então, para o dia 30 de outubro, o Dia do Condutor Escolar. Também, senhora presidente, hoje realizamos nessa casa, eu quero lhe parabenizar pela homenagem, né? Tivemos aí o Outubro Rosa, né, que está no final, vários encaminhamentos foram feitos na questão da prevenção do câncer de mama, né? Aonde que fiquei muito feliz com este projeto Laço, né? Laço Rosa, né? Aonde que, na verdade, essa pessoa, essa mulher, a Márcia, né, representa todas aquelas mulheres que não estiveram aqui hoje na Câmara, que são vitoriosas, que tiveram o problema do câncer, estão enfrentando ou já enfrentaram e são vitoriosas. Fiquei sentido, senhora presidente, por não poder dar aquele abraço nelas, como nós todos aqui assim eu queria, mas as vereadoras o fazendo já com certeza nos sentimos representados. Mas todas as mulheres de nosso município que estão passando por esse problema, elas têm a minha empatia, porque são mães, são filhas, são esposas e são amigas. Nós, homens, devemos andar no lado. Essas mulheres que estão passando por esse problema merecem todo o nosso carinho, o nosso amor, a nossa união. É isso que nós temos que demonstrar nesses momentos, união, homem e mulher, família, para que sim consigam sobreviver a todo esse encaminhamento desse tratamento, né, que é o problema do câncer. Também tivemos uma reunião nesta casa para tratar da campanha do combate ao mosquito borrachudo. Esta praga que está afetando demais o interior de nosso município, porque o ano passado não teve esta aplicação, né, deste BTI. Agora, tivemos a reunião aqui, infelizmente deu esvaziada por parte do Executivo, mas em conversa com o secretário de Saúde, Petri, identificamos que tem o produto BTI, aonde que farei uma reunião, já convidando e falando com o secretário Mário Pires para reunir ou as pessoas lá, os cidadãos do interior, né, do distrito de Padilha, como também de Rio da Ilha, para estarmos juntos em uma reunião a ser marcada agora para o dia 8, no salão 14 de outubro, para ali nós definirmos realmente o dia da aplicação. Segundo o secretário, vai mais ou menos ser ali para o dia 15 do mês de novembro, né, aonde que será distribuído do BTI para essas pessoas de um modo regrado, né? Aonde que Infelizmente, o ano passado não teve essa atenção e muitas pessoas foram lá e pegaram aleatório esse produto e não teve a eficácia. Esse produto é um produto caro, as pessoas precisam realmente dessa aplicação, desse produto, para a não proliferação do mosquito borrachudo. Então, todos aqueles cidadãos, senhores, proprietários, aonde que passam em suas terras, passam arroio e tal, a gente sabe que a gente tem a parceria deles, então serão comunicados para a reunião então, que acontecerá provavelmente no sábado, na 14 de outubro, em Padilha. Referente ao hospital, senhora presidente, já que foi muito falado ali, infelizmente não pude colocar minha versão, mas senhora presidente, da mesma forma, faço uma provocação para que nós, legisladores, na pessoa da senhora presidente, como a comissão de saúde, realmente devemos fazer uma diligência até o hospital, porque a situação como está calamitosa. Não podemos deixar fechar nosso hospital. Temos que sim chamar a atenção do Ministério Público, porque é Ministério Público, Estadual e Federal que está nessa situação, nessa ação civil, mas eu quero ver providências serem tomadas naquele hospital. As pessoas, elas precisam de saúde, de urgência e de emergência e não estão tendo. As pessoas estão realmente não tendo o atendimento necessário no hospital. Então, isso nós temos que ver o mais rápido possível para que as nossas pessoas, para os nossos cidadãos não fiquem passando por maus bocados e realmente apelando para os vereadores, em particular levando um e outro, quando que nós temos que realmente atender de um modo abrangente todo aquele cidadão que precisa da saúde de emergência e urgência no que tange ao hospital. Senhora presidente, teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar representando minha comunidade. Desejo boa semana.